você se não sei amar. O seu amor que não existe, mas ouvi falar que sofrer é pra quem resiste. Amor, alegria, paz, prosperidade, uma expectativa de vida mais limpa e potável. Avisar os rádios sobre a vinda do leão, Selassie, rei da Etiópia, da África e dos irmãos. Monstro é o mundão que só quer te derrubar. Mata o pai do Simba pra eu a caça não virar. E o que será depois que a terra enxugar? Árida e seca, sem condições de plantar. Pra que chorar, pra que sorrir? Porque todos falam assim. O que o coração não sente, a boca às vezes fala sozinha. Faz um momento de silêncio, perguntando a ti qual será o seu maior medo. Acabar solteiro, pobre sem dinheiro. Alguns se completam com eu te amo, minha nega, eu sou guerreiro. Amor do falso é negro, sou preto de alma, pele branca do cabelo pichaeiro. Perfeito, modalidade hard o ano inteiro. Continuando fitando na seda, um cabeça de negro. Mel, hortelã, eu quero mesmo, é o natural. Aquele que o Bob fumava na África Central. Em conflitos pessoais, solução pro pessoal. Volta agora pro Rio Grande, mais louco que o normal. E falar de todas as riquezas, mas também da decadência mental e espiritual. Hoje em dia é pouco peixe, muito anzol, pouca comida pra muito sal. Do caldo de cana, cachaça, sem ressaca matinal, seria uma graça. Então me diz quem mata mais, se é de suas pessoas civilizadas, raiz. Ah, esquece, deixa quieto, aqui o meu céu é mais perto. As nuvens não são de metal, nem muito menos de concreto. Parece que posso tocá-las, serra, suor e água. Aprendi tanto em Caxias quanto da Móveis. Agonizado em Birubapara, de lá só levo o que foi bom. Meus pais, minha família, mas não tive opção. Muita visão de melhorias, nem a trégua com a polícia, nem a trégua comigo próprio. Escrevo até acabar meu ódio, então paro, reflito. O que eu penso fica escrito. Do poema mais lírico, adivinhando o que você tá sentindo, adivinhando o que você quer falar. Ressuscito em minha carne, mais um dos rádios Rastafari. Chega de me sentir nesse Brasil um estrangeiro. A batida do rap, aqui é paz pros manos. Chamamos a família e quem consideramos. Diretoria dos loucos, miolo solto, então chegamos. Passando a energia pros que estão nos escutando. Orgulho da nossa história, toda geração passada. Tá pronto pras invernadas, gauchada, não nega origem. Tradição que vai de pai pra filho. Sorriso, a família, o compromisso. R.A.P. Junto à fronteira e à serra, a capital, norte, sul, litoral. Bem-vindo à nossa área, eu tô falando do sul. Aqui também tem cidade, maravilha de Gaê. Eu sou revolução,